O Brasil chegou à Alemanha para a Copa de 74, trazendo na bagagem o título de tricampeão mundial de futebol. Mas na Copa do Futebol Total, foram os donos da casa que ficaram com o caneco. A Alemanha se sagrou bicampeã. Para a Copa da Alemanha, o presidente da FIFA já era o brasileiro João Avelange. A FIFA teve que mandar fazer uma nova Taça do Mundo para substituir a Taça Jules Rimet, que tinha ficado de vez com o Brasil. O novo troféu tem 37 centímetros de altura e, como o anterior, também é feito todo em ouro maciço. A grande diferença é que agora ninguém mais fica com a taça para sempre. O país campeão guarda a Taça do Mundo por 4 anos e recebe da FIFA uma réplica um pouco menor. O Brasil chegou cheio de problemas à Alemanha. Dos 22 jogadores tricampeões de 70, apenas 8 permaneciam na seleção. O técnico era o mesmo Zagallo. E é o próprio Zagallo que fala sobre os problemas que teve para armar o time de 74. Nós deixamos de ter um Carlos Alberto, nós deixamos de ter o Clodoaldo, nós deixamos de ter um Pelé, Gerson parou, bom, Tostão... O Pelé, inclusive, era um jogador que estava fazendo até um trabalho fora do campo, né? E nós ressentindo da ausência dele, né? O ressentimento do Zagallo com o Pelé era porque o Rei Pelé, apesar de ainda jogar futebol, preferiu ficar torcendo de longe e fazendo propaganda para uma conhecida marca de refrigerantes norte-americana. Além dessas dificuldades, o técnico da seleção não sabia bem o que se passava no futebol europeu. Eu acho que as seleções, de modo geral, estão unificadas quase que dentro de um mesmo sistema. E eu creio que será um futebol em que a condição física vai ser a grande força do futebol europeu, no caso. Está todo mundo no mesmo plano, no mesmo nível. A seleção brasileira vai no mesmo caminho dos outros. Não vai dar condição nenhuma diferente para os outros. Nessa entrevista dada em 74, um pouco antes da Copa começar, Zagallo mostrou que desconhecia o futebol altamente técnico e tático que praticavam seleções como a Holanda, a Alemanha e a Polônia. Der dreimalige Weltmeister Brasilien stellt sich dar. Karneval in Rio, im Frankfurter Waldstadion. Das Tanztheater Brasil Tropical. O locutor oficial da Copa do Mundo anunciava a seleção brasileira para a partida de abertura da 10ª Copa do Mundo no Waldstadion da cidade de Frankfurt. Estreamos contra a Iugoslávia. Nosso time mostrou um grande desentrosamento. O goleiro Leão e a nossa trave foram os grandes responsáveis pelo placar final de 0-0. No segundo jogo contra a Escócia, nova decepção e novo empate sem gols. A seleção não jogava o futebol tricampeão. Nosso esquema era excessivamente defensivo e depois de 2 jogos, nosso ataque ainda não tinha marcado nenhum golzinho sequer. Enquanto isso, a Iugoslávia vencia outra seleção do nosso grupo, o Zaire, com uma goleada de 9-0. Agora, para se classificar, o Brasil tinha que ganhar do fraco Zaire por uma diferença de 3 gols. Sofremos, mas conseguimos vencer os zairenses por 3-0, ajudados por um frango do goleiro do Zaire, que aceitou um chute fraco do ponta Valdomiro. Estávamos classificados, mas as coisas não iam bem para o Brasil. Jairzinho, o furacão de 70, fez o primeiro gol do Brasil contra o Zaire e explica o que aconteceu com aquela seleção de 74. Eu fui praticamente quase o espelho de 66. Houve um excesso de contusões. Eu, principalmente, que em 70 alcancei o máximo da minha forma física. Já em 74, pelo clima na Alemanha, muito frio, onde nós ficamos concentrados, eu tive uma série de contraturas musculares. Nós tivemos uma série de contusões que atrapalhou e tivemos também a desunião de grupo, que houve uma separação paulista, mineiro e carioca e gaúcho para os lados, e isso prejudicou totalmente a nossa integração dentro justamente da coletividade. Na fase seguinte, ficamos no Grupo A, junto com Argentina, Alemanha Oriental e Holanda, que impressionava o mundo com o chamado futebol total. O time do técnico Rinus Michel foi apelidado de carrossel holandês, porque todos os jogadores atacavam e defendiam sem posições fixas. Jogamos primeiro contra a Alemanha Oriental, país que acabaria extinto mais tarde com a reunificação das duas Alemanhas. Só conseguimos fazer um gol e de falta, mas foi suficiente para garantir a vitória de 1 a 0. Aí a grande oportunidade do gol do Brasil. Caminha Rivelino, chuta, gol! No jogo seguinte, o Brasil enfrentaria a Argentina pela primeira vez numa Copa do Mundo. A seleção jogou bem melhor e conseguimos uma boa vitória por 2-1, gols de Rivelino e Jairzinho. Agora teríamos que decidir com a fabulosa Holanda quem faria a finalíssima contra a dona da casa, a Alemanha, que tinha se classificado no Grupo B. O craque do Ajax, Johan Cruyff, comandava o carrossel holandês. Nunca se tinha visto coisa igual. Os holandeses jogavam um futebol coletivo, o futebol total, onde todos participavam com ou sem a bola. As jogadas de contra-ataque eram velozes e quase sempre mortais. Brilhavam jogadores como o líbero Kroll, o meio-campo Neskens, os pontas Rep e Rezenbrink e o grande astro Cruyff, considerado o melhor jogador do mundo em 74. Ironicamente, o Brasil fez o melhor jogo contra a Holanda em 74. Mas depois de dominarmos o primeiro tempo, que terminou em 0 a 0, acabamos derrotados por 2 a 0. Um gol de Neskens e um outro de Cruyff, e no final do jogo ainda tivemos o zagueiro Luiz Pereira expulso de campo por jogo violento. Jairzinho relembra o jogo contra o carrossel holandês. Se nós tivéssemos tido uma preparação melhor, eu te garanto que o resultado seria muito mais positivo, porque no jogo contra a Holanda, né, eles entraram e eles estavam mesmo temerosos, eles tremeram nos 45 inicial. E eu tive uma oportunidade, a bola pegou um efeito contrário, não entrou. O Paulo César teve uma outra oportunidade que entrou só. Aí um torcedor holandês que estava bem dentro do campo praticamente, o Alambrado, apitou e o Paulo César pensou que estava impedido e chutou de qualquer maneira e perdeu o gol. E o segundo tempo nós tivemos que ir para dentro deles e fomos todos, e eles em dois contra-ataques, que era o forte deles mesmo, conseguiu fazer dois gols e nos eliminou da competição. Brasil eliminado, Holanda e Alemanha na final. Sobrou para nós a disputa do terceiro lugar com a Polônia. Nosso time entrou desmotivado e num contra-ataque o ponta polonês Lato aproveitou uma subida do lateral Marinho Chagas e fez o único gol do jogo, encerrando uma campanha lamentável do Brasil. O técnico Zagallo foi bombardeado pela imprensa, foi chamado de medroso e de retranqueiro. Ao desembarcar de volta ao Brasil, Zagallo admitia que tínhamos ficado para trás. O futebol, no momento brasileiro, é inferior ao da Alemanha e ao da Holanda. Estamos num quarto lugar, mas tem gente superior no momento. É isso, é dar a mão à palmatória, ser realista. Mas no dia 10 de julho, Holanda e Alemanha entravam no Estádio Olímpico de Munique para decidir quem ficaria com a nova Taça do Mundo pela primeira vez. O time alemão tinha craques como o goleiraço Maier, o lateral Breitner e o capitão Beckenbauer. Na Holanda, Cruyff e companhia tinham a torcida dos holandeses e do resto do mundo. A seleção holandesa era, sem dúvida, o melhor time da Copa. Com menos de um minuto de jogo, sem que o time alemão tocasse na bola, Cruyff foi derrubado na área. Neskens cobrou o pênalti e colocou a Holanda em vantagem. Mas a Alemanha tinha um time aplicado. Uma marcação cerrada no Low Cruyff emperrou o carrossel holandês. Repetindo 54, quando venceu a Hungria, que era o melhor time do Mundial, a Alemanha virou o jogo, derrotou a Holanda por 2-1 e conseguiu o bicampeonato. Para o Brasil, a história de 66 se repetia. Sempre que pensávamos que éramos imbatíveis, acabávamos fazendo um tremendo fiasco. A torcida brasileira teve que adiar o sonho do tetracampeonato, pelo menos até a próxima Copa. As bandeiras brasileiras seriam desenroladas mais uma vez em 78 na Copa da Argentina, quando a esperança de um novo título seria renovada.